Obras superfaturadas, desvios de recursos, território hostil, capitalismo predatório, pátria amada Brasil, até parece o purgatório, então se liga tio, pode rasgar o relatório, não haja como se fosse um rato de laboratório, eles criam o problema e nos traz a solução, isso tudo é um esquema de corrupção, que se quebrem as algemas rumo à libertação, pânico no sistema é o rap em ação, combatendo o mensalão desses políticos safados, que se foda educação, pois um povo alienado, sem poder de reação é facilmente manipulado, rumo ao hexa seleção e o país tá abandonado. Sou contra as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Um país tão rico na mão desses imundos. Políticos elevam a corrupção ao cubo e a televisão transforma seu cérebro em adubo. Adubo. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Desvio de recursos. Mensalão. Desvio de recursos. Mensalão. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Faz Copa do Mundo com hospital. Hospital. Isso aqui é Brasil, do militar, municipal e civil. Terra do samba, do bamba, moleque de 12 anos que te aponta um fuzil. A segurança que espanca e a saúde por aqui nunca se viu. A pátria amada, enganada, a população tá conformada pela mídia mal informada, tirando a sua atenção e da educação. Irmão, a verba é desviada e vamos lá, seleção. É o grito da nação, quer ver bola na rede, se esqueceu do mensalão. Manipulação, a gente vê por aqui, eles faturam 1 milhão enquanto você sorri e chora com o fim de mais uma novela. Agora o drama continua fora da sua tela. Abra a janela e observe o que está acontecendo. Derrubadas, retiradas, os índios estão morrendo. Confinamento de entretem, mas não mostram a verdade. Políticos que prometem tudo, mas não faz nem a metade. Mas que covarde, mas que covarde. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos para arrecadar dinheiro. Desvio de recursos. Mensalão. Desvio de recursos. Mensalão. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Pra que o Brasil faça um turismo muito grande e recompensa o dinheiro que foi roubado nos estádios. É isso que eu digo para os brasileiros. E é a primeira vez que eu estou falando isso porque eu amo meu país. Porque eu amo meu país. Eu amo meu país. Eu amo meu país.